no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você sabe o que é teatro de rua? Como o nome já diz, é uma manifestação artística em que os atores utilizam seus corpos e suas vozes para interpretar diferentes peças em espaços públicos e abertos. E você sabia que a UFOP também tem um grupo de teatro de rua? Sim, é o Mambembe! O grupo foi criado em 2003 e hoje em dia faz um trabalho de aproximação com as comunidades. Camila Vendramini, participante do projeto, conta quais são suas funções como bolsista. A função dos bolsistas do Mambembe é criar um espetáculo de rua, onde possa ser realizado nas comunidades periféricas de Ouro Preto. Durante essas apresentações do espetáculo, ter também as oficinas nas comunidades. O Mambembe também busca integrar a comunidade ao teatro e, assim, ajuda tanto no desenvolvimento do bolsista quanto aos moradores investigarem esse campo da arte. Para essa aproximação, Camila ressalta as estratégias usadas. A gente consegue encontrar com a comunidade da seguinte maneira. Às vezes, a gente entra em contato com alguém da comunidade, ou um líder da comunidade, ou alguém que é referência ali, para poder fazer essa ponte para a gente. Ou outras vezes a gente tem o hábito de ensaiar na comunidade e a gente também poder criar um lugar de encontro ali a partir de um ensaio. Outra forma é pela oficina, que também é uma ponte muito, muito forte nesse projeto de extensão. A última, que é o espetáculo. A gente constrói um espetáculo e apresenta nas comunidades. Em tempos em que a arte é novamente questionada, Camila Vendramini fala ainda sobre a importância do projeto Mambembe para a comunidade. Eu acho que é fundamental esse processo que a gente tem de fazer teatro e de possibilitar sem limitar o fazer teatral. Porque o fato da gente se deslocar e não ficar só fazendo para o nosso departamento dá a possibilidade de outras pessoas verem o teatro, saber que ele existe, saber que ele é potente. Isso, para mim, é fundamental. Ficou ansioso para participar ou assistir uma apresentação deles? Acompanhe o grupo pela página no Facebook, www.facebook.com/grupomambembeufop. Ou então o blog www.mambembenossosantepassados.blogspot.com. Eu sou Laís Stephanie, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.